é com enorme satisfação que aqui hoje a gente implanta e inaugura mais uma equipe de saúde da família. Com essa nós faremos a sexta equipe e o número máximo permitido pelo Ministério que o nosso município comporta. A gente vê a preocupação, né? Viu, presenciou e sentiu, e hoje a gente está realizando o sonho que é implantar essa nova equipe de saúde da família. Ela vem oriunda da demanda da população, da necessidade ocorrida entre as unidades de saúde da família, e o prefeito acatou, porque o prefeito, ele pensa no desenvolvimento, ele pensa no bem-estar de todos, na saúde e na qualidade de vida dos nossos munícipes. Dona Cândida, uma famosa rezadeira. Nesse momento, eu peço mais uma vez uma salva de palmas à Dona Cândida. Eu gostaria de, nesse momento, chamar a equipe que vai prestar serviço à comunidade adscrita dessa unidade. A médica é a doutora Risalva, a enfermeira é a Vanesca, a odontóloga é a Emanuele Bessa, a auxiliar de enfermagem é a Sandra, a de Jesus, que nesse primeiro momento ela vai atuar como agente administrativo, mas está terminando o curso de auxiliar de enfermagem. Muito em breve, ela atua também como auxiliar de enfermagem. A Gerlânia é auxiliar administrativo também. Os agentes de saúde, a Maria Luísa, a Jovenora, a Selma, a Norma, José Rogério, a Estefânia e a Marilena, que é auxiliar de serviço. Que a bichinha trabalhou a semana inteira dentro dessa unidade. Não foi, Marilena? Tá cansada, né? Essa unidade, ela será responsável por, em média, 816 famílias, que dá um total de mais ou menos 2.500 pessoas. Então, assim, a gente pede aqui uma salva de palmas para essa equipe que vai trabalhar com vocês. Uma equipe que a gente está implantando, uma equipe nova de saúde da família, uma equipe que veio para prestar uma assistência de maior qualidade, uma equipe que tem um foco em 7 áreas de atenção, que são as áreas da saúde bucal, da saúde da criança, da saúde da mulher, da hipertensão, do diabético, da hanseníase, da tuberculose e do controle de endemias, que está relacionada à malária, a dengue e outras doenças que sejam oriundas de vetores. E o mais, a gente quer agradecer ao prefeito por esse entendimento, de nos dar a oportunidade de proporcionar à população mais esse serviço, né? Desafogar o Filomeno, né? O posto de saúde de Filomeno, que estava superlotado, alguns lá no posto de saúde Marilu. Eu creio que agora a nossa assistência será melhor. Todos os dias nós temos uma coisa diferente para fazer dentro da Secretaria da Saúde. E dentro das unidades de saúde não é diferente. É a mesma coisa. É uma pessoa que precisa de um olhar diferente, é uma pessoa que está precisando de um atendimento específico, é uma pessoa que precisa da nossa atenção. E isso a gente deve primar por ele. A questão da atenção, a questão de estar atendendo bem as pessoas que nos procuram. Nós precisamos de zelar por isso. Nós precisamos de fazer as pessoas se sentirem mais próximas a gente. É por isso que a gente cria, que a gente implanta as equipes de saúde da família, que é para formar, criar esse vínculo entre equipes, entre profissional médico, enfermeiro, auxiliar, dentista, seja ele quem for, o agente de saúde, principalmente o agente de saúde, que é a porta de entrada dos usuários dentro da unidade de saúde da família, é através do agente de saúde. Recebam bem os agentes de saúde, sigam as orientações deles, porque eles são orientados como fazerem a abordagem dentro das residências de vocês. Nunca se omitam a receberem um agente de saúde, porque ele não vai na sua casa para lhe trazer nada de mal. Muito pelo contrário, ele vai lhe orientar, ele vai para lhe ajudar no que for necessário. O agente de saúde não passou, procura a unidade básica de saúde da família, porque eu creio que vocês, essas agentes aqui, elas não são mais novatas, elas já são veteranas, mas o importante é que ele precisa de estar lá, fazendo a sua orientação, fazendo a visita, levando a saúde mais perto de você, a saúde para dentro da sua casa. Então, assim, um abraço fraterno, tá? E um feliz 2012, né? E que a gente tenha força, energia para enfrentar todos esses desafios.